um prazer imenso convidar para cantar comigo meu amigo Jader Pires. Átila Nova, Átila Nova, em ritmo de seresta, de seresta. Olha o Luiz, ele veja em meu olhar, de minha esperança de te encontrar. Sinto no meu peito a dor, dá vontade de gritar. Olho na janela e vejo o luar, brilho das estrelas, sinto a soprar. Meu Deus, um dia por favor, como posso encontrar? Adila Novaes, dividir essa linda canção com você. Deixa comigo, Jader Pires. Do jeito que eu gosto. Portal do Arrocha. Num banco da praça estava a pensar, em uma esperança que eu vou te encontrar. Já te encontrei, amor, foi tão bom te encontrar. Te amar.